Papazone. O que tá faltando pra aumentar o som? Alô, garçom, enche o copo aqui. Já tá legal, já tá gostoso assim. Alô, garçom, enche o copo aqui. Já tá legal, já tá gostoso assim. Oi, o que tá faltando pra aumentar o som? Quebra, quebra, quebra, quebra. Vambora! Oi, no chão, novinha, desce, desce, vambora! Por favor, repete aí.